Edilson Farias. Se você quer fuder, use camisinha. Pode ser da cara ou da baratinha. Usando camisinha, você tem proteção. Proteja sua pica e também seu bucetão. Usando camisinha, você tem proteção. Proteja sua pica e também seu bucetão. Use camisinha a cavalo do pau. Entra dura e sai legal.